me parar só se for de uma hora pra outra, de morte súbita. Que essa fita é daquela que cê vende até a alma, faz qualquer treta estúpida. E nós tem que dançar conforme a música, que tem que ser daquele jeito. Disso não resta dúvida, vida eterna pros guerreiros. Que só nós veste essa farda, essa túnica, sem ficar rastejando, sem fazer nenhuma súplica. Assinei o bagulho, truta, orgulho é minha rúbrica. Tô na correria que a minha mente tá lúcida, sonhar de frente, e essa guerra é única. Que nós não tem vida múltipla, é uma só, e nada cai do céu. Aí ladrão, aqui ninguém tá de chapéu. Que a questão não é de ter humildade, aqui esse é meu espetáculo. Sou sofredor, nego, não tenho medo de obstáculo. E a rua não é teatro, mas ali nós atua. Fecha a cortina não, que meu show ainda continua. Só ligo o holofote que o barato é louco. Nessa cena qualquer homem chora, é o fundo do poço. No veneno, roendo osso, sem ombro amigo. Não vem pagar de bom moço, quer cada um por si, cada um cuida do seu umbigo. O inimigo quer te fazer idiota, comer minha mente não. Que a vida é valiosa e minha fé é religiosa. Eu escrevo minha bíblia sagrada, sou que nem São Tomé, que a vida é ingrata. E te joga na sarjeta, ah, disso eu sei. Eu não tenho sangue azul, não sou filho de rei. E teve uma pá de vez que fiquei exposto ao erro. Por pouco se pá, fazia meu próprio enterro. Só que eu não fui criado com leitinho nem por vó. Miséria pouca é bobagem, tiro na maior. Que a covardia é a doença do verme. Eu acredito nos meus baratos, esse bagulho não me serve. Aí guerreiro, tá desacreditado, pede pra morrer. A vida é isso, tem que fazer por merecer, correr. Que Deus não dá cruz maior pra ninguém carregar. Faz sua cara, louco, sem essa de arrasar. Acorda pra vida e vai ser daquele jeito. Os correria verdadeiros já tão eleitos. Sentado do lado do pai da criação, corre atrás, fica pangando não, ladrão. Eclipse total do coração, raiva e desespero quando eu vejo que o que eu tenho na mão não chega ao pé da frustração, que soa meu raciocínio, que tira a concentração e dificulta meu caminho, reduzindo a resistência que cai com o passar do tempo, que bate nesse momento, ponto mais perto do zero. Tudo que eu quero é tudo que eu não posso ter, tudo que eu pude fazer eu fiz, faço e vou fazer muito mais. Eu não alcanço, mas eu corro atrás, diferente de uma pá de gente que reclama e não faz. Vive sem paz, joga na mão de Deus, passa o tempo reclamando e não vê que não mereceu. Quem quer corre atrás, sofre mais faz, vai pra cima, sacrificando seu tempo, estruta a família. Não, não tem folia, o corre é de mil graus. Se pra quem te apoia hoje, te apedreja no final. Tem que querer pra não se arrepender de perder. Quem não aguenta o tanque se afasta de você. Na hora cê vai ver, a verdade sempre vem. Na fase boa um monte, na ruim não fica ninguém. Hoje eu sei que o tempo que eu dediquei, que os perreios que eu passei me serviram de lição. Cada situação, cada decepção, cada lágrima, cada vacilo, cada traição, perdição. É ter confiança e descobrir que a ajuda que eu recebi foi areia no meu olho, só pra deixar de molho, minar minha resistência. Sem papo eu duvidar da minha própria competência, mas não, eu já ganhei aqui quem é quem. Os do mal, os do bem, eu não me envolvo com ninguém. Me liguei, já me livrei dos pés de pé, que eu vou até o fim. Vamos ver o que que acontece. Se eu cheguei até aqui, é agora que eu vou parar. A vida foi louca, várias fitas eu tive que passar. Aguentar uma parte de gente puxando pra trás, mas aí fortaleceu mais. Porque quem tem um sonho que é de verdade, vai, se agiganta na frente da adversidade. Não tem jeito de lutar, só se for assim. Os guerreiros de verdade, sem